Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Filme ruim é pra ver. Filme ruim. Ei, caralho. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Caraca, desiste. Para, respira. Imagina só Alexandre Bebeste. Respira, faz um... Lá. Já foi, vai. Bom dia, bípedes, queridos, queridas. Eu, aparentemente, Montevidéu é muito bonito. Eu só vi de cima e pela porta do avião aberto, 3 horas, sem ar-condicionado, na pista de pouso, sem finger, que ninguém podia sair do avião, porque malditos europeus não podiam botar os pés em solo montevidense, que não tinha. Nossa! Isso. Calma. Isso é uma entrada, hein? Aqui é o Tucano e eu tô melhorando nesse negócio de se fuder. Salve, rapaziada do Nerdcast. Aqui é o Lierson e aparentemente no Panamá churrasco vale mais do que sexo. Deus do céu. Ué, gente, em vários lugares vale mais. Pois, aqui é portuguesa e eu prefiro me fuder viajando do que, né? Que em casa. Que se foda em Paris, né? Se é pra se fuder. Exato. Se é pra se fuder, que seja em grande estilo, né? Não vou me fuder em Madureira, sei lá. Até pode, mas, porra, não é o ideal, né? Até acontece, mas não é o ideal. Prefiro me fuder em Paris. Aqui é a Azaghal e quando eu pensei que eu tinha saído, eles me puxaram de volta. Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast. Viajar e se fuder, afinal... Tamo aí pra isso, né, amigo? Então é, acontece. Não é o ideal, mas acontece. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de caneladas do Nerdcast! Mudou? Hã? E-mails e caneladas que chama. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas! Agora deixa eu contar. E hoje é dia de Nerdcast Speak English, Azaghal! Trazido a você por WhatsApp. Olha só, hoje a gente vai falar com pessoas que se mudaram para... Abroad. Pessoas que se mudaram do pra Brasil. Gringa. Do Brasil pra gringa, com países que falam inglês nativo, certo? Nos Estados Unidos e Canadá. A gente vai falar sobre algumas diferenças sobre a teoria de você aprender inglês no Brasil e quando você chega lá no dia a dia, o que que muda? Quais são as paradas novas que você aprende, as expressões idiomáticas que são culturais do próprio lugar que você acaba não aprendendo em um curso, entendeu? Coisa que só o dia a dia de um outro país vai te ensinar. Muito maneiro, Guga Mafra, Patrícia Mafra e a Rossana também estão aí com contando as suas próprias experiências de vida e vamos aprender inglês juntos. Lembrando que para você aprender inglês focado no seu aprimoramento pessoal e profissional, cara, o WhatsApp está de portas abertas, porque o curso é construído justamente para vida prática, para você aprender a falar, para você aprender a passar um e-mail de negócios em inglês, para você passar em uma entrevista de emprego em inglês, cara, para você que vai se mudar para outro país, para você que vai entrar, por exemplo, num curso em outro país e você não quer ir com inglês mega básico, você quer aprimorar pra você chegar já com uma base de inglês, cara, no lugar onde você vai morar. Ou pra você usar no Brasil mesmo, cara, no seu dia a dia, no seu aprimoramento pessoal, cara. Vai conhecer o WhatsApp. WhatsApp.com, tem link aí no post, cara. Matricule-se já hoje, 2019. Não tem esse negócio de esperar encher uma turma pra você entrar, ano letivo, etc. A qualquer hora que você quiser começar ou aprimorar o seu inglês, vá lá na WhatsApp.com. E vamos falar também da NerdStore, porque este é o último fim de semana da pré-venda da nova edição O Hobbit, versão exclusiva NerdStore. Eita, rapaz. Ferro! Olha só, você que quer ter o Hobbit e uma versão única, você que já tem o Hobbit, mas quer ter essa peça de colecionador que só existe na NerdStore, é exclusivo, como eu falei, até o dia 21 de julho de 2019. R$ 59,90. Você adquire por R$ 59,90. Depois disso, o preço de lançamento é R$ 69,90. Então, a pré-venda tá R$ 10 mais barato. And... capa de tecido. É, cara, é lindo. É incrível. Você textura. Você pega o livro. Pessoal que gosta de livro, gosta de cheirar livro. Cheira... sabe qual é? Gosta de cheirar do papel. Uh-huh. Você pega a capa e ela tem uma textura de exato, tecido. Cara. A arte da capa é exclusiva também, só feita pra essa com, edição. Feita com roupas de brechó... do Tolkien. Não, não é isso. Mas olha, gente, presta atenção. Tem uma opção de frete para livros com limitação de até 1 quilo a Correios Impresso, onde você paga somente R$ 10 de frete para todo o Brasil. Olha! Se liga, se for comprar o livro sozinho, o livro pesa menos de 1 quilo, pelo que eu acredito. Então você vai pagar somente R$ 10 para qualquer lugar do Brasil, que é a parada dos Correios aí de envio de livro. Certo? Excelente! Além disso, ainda vem com uma sobrecapa exclusiva para proteger o seu livro, e nessa sobrecapa também tem um pôster exclusivo com uma ilustração feita pelo próprio J.R.R. Tolkien. O quê? É, exato. Tem curiosidade sobre Hobbit, uma linha de tempo descrevendo todo o desenvolvimento das obras do mestre da Terra-média, cara. Muito, muito bom. Além disso, ainda tem um marcador de páginas e um pôster de Valfenda. O que você tá esperando, gente? O último fim de semana de pré-venda, você pode comprar preço promocional de R$ 59,90 esta versão do Hobbit exclusivo Viva Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 54 dias na Argentina. Para Mal Afonso e Diogo Braga. Olha só, é, a gente tá na Comic Con, você tem a Comic Con agora, Zagal, então... A gente tá indo pro aeroporto. Ó, ah, isso. E aí já, né, fica, aquela loucura, né? Então... fica com essa galera espertíssima. Nossa senhora, que idoso. Muito bem, Afonso Solano e Didi Bragalho. Olha só que equipe diferenciada pra gravar essa leitura de e-mails. Diferenciada. É. A gente teve que estacionar o nosso Jäger aqui. Uhum. Pra carregar o nosso núcleo radioativo. E aí resolvemos gravar com vocês. Não qualquer Jäger, Didi e Mal, mas sim Copacabana Redeemer. Olha aí. Estacionado aqui na garagem do Nerdcast para essa leitura de e-mails especialíssima. Esse é esse robô que deu o que falar. Uhum. E vamos primeiro falar aqui do pessoal do Cacete de Agulha, que são os nossos queridos nerds que doam sangue pra ajudar aí o pessoal que tá precisando, né? Vou falar aqui do João Pedro Ferreira, que doou sangue, o André de Andrade, o Joe Souza, o Matheus Bueno, o Eric Lorenzo, o José Diniz e o Alisson Souza. Muito obrigado aí por todos vocês que doaram sangue. Eu acho bacana, Didi, diferente do Matando o Robô Gigante, o Mal, ele oculta os nomes zoáveis. Pois é. Dos doadores. É. Né? Isso aí eu aprendi com o Léo Lopes, que é pra facilitar a minha vida. Mas o Léo é um gentleman. E o bacana é que o Mal, ele agradece por uma parada que não é pra ele. Porque ninguém doou sangue pro Mal. É pro ser humano. Como eu faço parte da raça humana, Didi, eu agradeço, entendeu? Olha, o cara que toma um corte na jugular e cai o sangue na boca de outra pessoa, a gente considera Cacete de Agulha? Cacete vampiro, pode ser. Doou sangue. É, ele doou. Involuntariamente. Involuntariamente, mas doou. É, tem toda a doação. Agora eu vou pedir pra vocês, num estilo jogral, onde cada um fala um nome, falar o nome do pessoal do Escalpo Solidário, que é o pessoal que doa cabelos pra quem às vezes tá fazendo algum tratamento, legal, de cabelo, pra fazer uma peruquinha de fios naturais. Então tem esse pessoal que doou aí. Então vocês, por favor, agradeçam. Vamos agradecer, cada um faz uma voz aí. Começa vocês falando. Arthur Jagni. Lucas de Freitas Arquaz. Bárbara Olim. Amanda Flor. Rodrigo Baleiro. Laura Monteiro Chinote Elay. Olha aí, perfeito. Muito obrigado, pessoal, que doou aí com essa sensacional exposição por essas vozes maravilhosas. Opa! Artes dos fãs. Temos aqui duas artes que merecem ser mencionadas. Temos um Sr. K de Tetsu. Caraca! Ficou maneiro, hein? Ficou, esse ficou cara. Maneiro. A expressão dele tá bem, Tetsu, o cabeção também, no estilo do Akira. Essa arte foi enviada pelo Color Blind Draws. Olha aí. Que, de fato, não enxerga cores. A arte em preto e branco, maravilhosa, parabéns. Tá certo, e temos aqui o Copacabana Redeemer, por Alex Silva. Eu quero um comentários de vocês sobre. Vamos lá. Olha, enquanto especialistas em robôs gigantes, damos nota 10 pelo esforço, né, Didi? Uhum. É, enquanto ilustrador, dou nota 4. De brincadeira. Olha só, eu quero saber a idade dele. Se ele tiver, tipo, 8 anos, parabéns, cara. Você tá indo, vai longe. Tá muito certo. Legal. Agora, se você tiver 20, bicho, tá boa. Tem telemarketing, no mínimo. Tamo de sacanagem aqui, meu amiguíssimo Alex Silva, porque é assim que a gente cresce. É verdade. Como? Desenhando mal? Não. Treinando, praticando. Desenho muito bacana. Gostei de ter um cabelo comprido, né? Quer dizer, um robô gigante de cabelo comprido é raro. É, não tinha aquele robô lá que tinha uma peruca loira também? Como é que ele chamava? Peruca loira? Pô. Não sei. Bom, Jesus católico aí, né, europeu, ele é loiro, então acho que ele... Loiro de cabelos compridos, então acho que o Alex recriou ele muito bem aqui no Copacabana Redeemer. Não, muito bem, perfeito, essas são palavras que não estão... Vamos com calma, galera. Alex, se você tiver menos de 15 anos, ou 15 anos, parabéns, cara, teu desenho tá muito legal. Se você tiver 16 ou mais, meu irmão, aulinha de desenho tá na boa. Isso várias aí. Pessoas aí dando curso pela internet. Perfeito. Muito bom. Sensacional. Vocês viram aí no aplicativo e também tá lá no nosso site, se vocês quiserem ver as outras artes que o pessoal mandou aqui. É isso aí. Vamos lá. Primeiro e-mail. Vocês querem ler os e-mails? Claro. Pô, a gente veio aqui pra quê? Tu chamou pra gente pra ler o e-mail, pô? Achei que era só pra ser os meus escadas, mas tudo bem. Ah, você não tem mal. Escada. Então, por favor, leiam aí. Vamos começar. Vamos lá. Quem vou chamar uma figura, um personagem aqui do universo MRG Nerdcast pra ler esse primeiro e-mail, que tal? O nosso queridíssimo Nerdão. Nerdão, puta, adoro Nerdão. Olha aí. Mano, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Nesse podcast fake nerd, mas isso, tem que aproveitar. Aí, cala a boca aí, mano, que eu tô falando. O Ricardo, de 25 anos, estuda direito, é de São João do Paraíso, MG, não sei o que que é MG. Ele diz aqui: olá, nerds, sou um grande fã de vocês. Apesar do excelente nerdcast sobre os terríveis mundos da ficção, venho aqui causar a ira do grande Azaghal. Olha aí, foi perfeito pra você, nerdão, esse daí. Qual não foi a minha surpresa quando o Senhor da Oceania decide praticamente para... Pera aí, mano. Parafrasear uma canção de um grupo musical dos anos 80, 90. Eu não tava vivo ainda nessa época. Que ele adora criticar. Eles mesmos, os engenheiros do Havaí. Olha quem aí, são esses mano? São os profissionais. É isso, exato. Digo isso porque... Eu não, o Ricardo... Quando o tema era o mundo do Demolidor, do Stallone... Mano, esse cara é um burro, mano. Falam que o Demolidor é do Sylvester Stallone. Que vocês estão? O Azaghal afirmou que não queria viver em um mundo perfeito e certinho. Ocorre que, no mesmo sentido, a canção Canibal Vegetariano Devora Planta Carnívora descreve em seus primeiros estrofes um mundo utópico da seguinte forma: eu tive um pesadelo, tive medo de não acordar. Todo mundo era poeta, todo mundo era atleta, todo mundo era tudo. Será que o Senhor da Oceania estaria escutando engenheiros do Havaí nas horas vagas? Não sei, mas é bom investigar. E aí ele vai falar do Didi Braguinha. Eu olhei. Esse bosta que não entende nada, mano, de... Que isso, de videogame. Véio. Tanto não entende nada que tem um programa só de jogos merdas, jogos com os gráficos horríveis, jogos indie. Mano... Lê o nerdão, tá irritando. O Didi Braguinha disse sobre os zumbis. Afirmou que seria bizarro ver mosquitos zumbis. Contudo, eles já estão entre nós. Como assim, mano? Pesquisadores descobriram uma nova espécie de mosca da Austrália, com o seguinte comportamento: as fêmeas colocam seus ovos em outros insetos, mas quando eclodem... O que é eclodem, mano? É quando eles nascem, quando quebra o ovo e eles saem do ovo. Por que que não escreveu nasce, então, mano? O cara tá... Ele copiou do Wikipedia. Então, quando eles nascem, aprende alguma coisa aí, o Ricardo, comem o hospedeiro de dentro para fora e os transformam em zumbis. A mosca foi batizada de Paramonovius Night King. Nome de youtuber, mano. Gostei. Ai, gostei dessa mosca, mano. Night King para alguma coisa. Em homenagem ao rei da noite de Game of Thrones. Creio que os pesquisadores não haviam assistido a última temporada da série, pois não teriam se empolgado tanto para batizar a tal mosca. Segue o link da música ouvida pelo Azaghal e a notícia sobre a mosca youtuber. Olha aí. Aí tem os links aí. Dois, posso fazer... Nerdão, você me permite fazer duas retratações aqui? Mano, eu não sei o que é isso não, mas faz aí. É só um... bater a selfie aqui, vamos lá, junta todo mundo, sacanagem. Ô, Nerdão, primeira parada, eu acho que Engenheiros do Havaí, eu senti um tom pejorativo na fala do Ricardo, e Engenheiros do Havaí é o suprassumo do rock'n'roll brasileiro, fantástico. Engenheiros do Havaí é foda. Olha aí. E... eles são de Brasília, não são? Eles são do mundo, cara. Eles ah, são tá da... certo. Eu não sei dizer porque eu só ouço trilhas sonoras de games, claro. Ah, justo. Certo. A única música que presta hoje em dia. E a segunda retratação aqui é que eu falei, a gente falou sobre mosquitos e ele trouxe uma notícia sobre moscas. São animais completamente diferentes. É verdade, mano. O mosquito chupa sangue e a mosca chupa bosta. Obrigado pela oportunidade aí, seus fake nerds. Tchau, que eu vou almoçar aqui, que a minha mãe tá chamando. Valeu, nerdão. Gosto muito de você, viu? Valeu, nerdão. Porra, maneiríssimo aí. Eu tava aqui do lado, né? Ele é meu vizinho, pô. Nerdão é meu vizinho. Ah, pera, tá certo. Agora aqui em cima, tá sempre gritando, jogando Fortnite, essas porra. Comprando água de banho. Eita, não. Próximo e-mail aqui vem de Michel da Cruz, 30 anos. Ele é um Customer Service Representative em Toronto, Canadá. Olha aí. Olha aí, sensacional. Amém. Olha que legal. Internacional. Boa gente, hein? Quem veio do Canadá é boa gente. Sei, mas é brasileiro, né, bicho? Veio daqui, né? A origem é meio merda. Vai corromper o Canadá. Pois é, exato. Vamos lá. Ele começa assim. Olá, leitores de e-mail de Schrödinger. É sempre ótimo ouvir um bom Nerdcast à moda antiga com a mente de Diogo Braga e o rei dos escritores. Afonso Solano, esse que está aqui, permitindo o Nerdão falar um pouquinho. Obrigado. Além de elogiar a qualidade costumeira, gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre o Jäger, ou Jäger, que defenderia o Rio de Janeiro. Vamos lá, primeiros pontos, né? Destruindo o que a gente criou tão positivamente lá pra defender o Rio. Primeiro, o nome, conhecendo o Brasil como eu conheço, se achando fodão, o cara que mora no Canadá. Pois tenho certeza que a prefeitura faria uma enquete para a população escolher o nome do robô. E as opções seriam, provavelmente, Fuleco, Suzeco. Só nome. Yamijubi. Essa linha. Amijubi? Por que eu não entendi o Amijubi? Ah, é um aleatório, eles juntam três palavras, tipo o nome do... Ah, tá certo. Sei lá, filho do Sérgio Cabral, de outra pessoa, e embora. Essa é uma porra dela. Segundo ponto dele, faltou pensar em quem seriam os pilotos do Jäger, considerando que seria o Cristo Redentor, nada mais justo que um deles seja Renato Aragão. É, o Didi, de verdade, que diferente de outros pilotos, comandaria o Titã Metálico de um dos braços. Olha só, que ele é por cima do braço, né? Sim, sim. Ele cavalgaria o braço. Cavalgaria, exatamente. Para segundo piloto, pensei em nomes como Padre Fábio de Melo, Henrique Cristo ou Rodrigo Hilbert, porque não tem nada que ele não consiga fazer. O Rodrigo Hilbert é interessante porque ele é bonitão, né? Que nem o cara do Pacific Rim. Uhum. E aí tem a ver com... Você teria aí o Renato Aragão servido como mentor pra ele, que ele já um piloto mais antigo, né? É. Ficou o bonito e o engraçado. Exato, exatamente. Né? O alívio cômico e o colírio ali para o filme. Pô, ia ser incrível mesmo. Para encerrar, eu tenho a impressão de que se essa realidade de fato existisse, os kaijus que ameaçariam a cidade maravilhosa não emergiriam do fundo do oceano, mas sim da lagoa Rodrigo de Freitas. Afinal, sabemos que a água ali faz o esgoto de Chernobyl parecer Fiji Water, que eu não faço ideia do que é isso. E sabe-se lá as criaturas Lovecraftianas que habitam as profundezas da lagoa. Parabéns novamente pelo excelente Nerdcast. Let's cancel the apocalypse. Cancel. Rapidinho, o personagem é meu, tá? Eu faço cancel. O sotaque. É o cancel. ele é meu, ele é half Brazilian. E half canadense, então é let's cancel the apocalypse. Ei! Ei! O pequeno sotaque aí. Pô, mas ó, essa ideia realmente da fenda dos monstros, né, das criaturas, dos cajus, ser da lagoa do Rio de Freitas é impressionante, cara. Uhum. É, tem tudo a ver. Ainda vai destruindo o aluguel mais caro do Rio de Janeiro, na lagoa, você sabe? Porra. Ali é o mais caro que tem do Rio? Dizem que é. Imagina, você paga milhares de reais pelo lugar aparentemente elitizado com aquele fedor. inacreditável de peixe radioativo. Mas olha só, galera, nada paga a possibilidade de você poder dar um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas. É verdade. A galera do abraço. É, já estive lá, pessoal, já estive lá, abraçando a Lagoa. Poderia ser a forma, inclusive, como você conjura os Jägers, né? Aparecendo, dando um grande abraço na Lagoa. É, tem uma galera que acha que cura, né? Que resolve o problema, você mandar suas orações, mandar um abraçar a Lagoa. Mas, ó, vou defender a Lagoa, é muito bonita a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem visitar o Rio de Janeiro e não morrer assaltado, visite a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é muito bacana, dá pra andar de patins, de skate, levar suas crianças, é bem legal. Isso. Exatamente. E dê um abraço na Lagoa. Abraço, a Lagoa. Nosso último e-mail aqui vem de Felipe Kopke, de 29 anos, fiquei preso no Kopke. Ele é de São Paulo, paulista, que nem o Nerdão. O Nerdão, apesar de morar no Rio, né? Ah, o Nerdão é paulista? Eu achei que ele é carioca. Não, ele é paulista, que se mudou pra cá com a mãe dele. Ah, entendi. Já há alguns anos. Não, eu tô pelo sotaque, pô, parecido com o seu. É que o sotaque parece com o seu, né? Você não percebe. Pra ele é só normal, né? Normal. Eu achei que sofreu uma alfinetada, mas tudo bem. Olha, diz aqui o Kopke. Olá, jovem nerd, Azaghal e todos os outros que participam da leitura de e-mail. Aí. Somos os outros hoje. Somos os outros. É, me chamo, muito bom, me chamo, vírgula, muito bom, o último Nerdcast. Não... Dislexia é o nome disso. É, um pouco. Não poderia deixar de enviar um e-mail quando comentaram sobre os animais dançarem ou não. Pois é, você, Afonso Solano, me zoou quando eu falei que animais dançam. Uhum. E você ficou fazendo aquele tonzinho de... E animais dançam, cara? Você já odeio falar mais sobre animais dançam. Fale mais sobre animais dançam. Não, senhor. Porra. Eu perguntei, animal dança? Não, porra, o Afonso... Olha só, se você não conhece muito bem o Afonso, você não tem intimidade com ele, sabe o seguinte, toda vez que o Afonso faz uma pergunta, ele tá te zoando de alguma coisa. Não. Essa é, cara, se eu venho, presta atenção, se você algum dia falar uma coisa pro Afonso, vem assim e fala assim, ô Afonso, o índice da Bolsa de Valores do norte da Polônia caiu devido às monções da Índia. Certo. Aí o Afonso vai pra você e fala assim, cara, me fale sobre a Bolsa de Valores na Índia. Já é um sinal que ele já está tirando um sarro. Sinal não, é a certeza, é a comprovação da zoeira, cara. Será? Olha, o Felipe Kopke disse aqui, ó. Após diversas horas cursando documentários na Netflix, posso responder que sim, animais dançam. Olha aí. Inclusive, o documentário Nosso Planeta, da Netflix, fala sobre isso em alguns episódios. Segue o link do YouTube mostrando um pouco. Não precisa clicar, a gente vai acreditar. Uhum. Então tá comprovado, animais dançam. É porque a gente não falamos de dança no sentido de reprodução, né? A dança claro do acasalamento. Não. Claro que falou. Botar um batidão, o animal ficar no ritmo daquela música. Botar um funk. Animais dançam. Não teve ninguém falando que tinha que ter um batidão. É animais dançam? Dançam. Dançam pra transar. Ah, é? Olha lá. Olha a pergunta que eu falei. Olha a pergunta. Agora ele vai fazer a pergunta. Faz a pergunta agora. Ah, é? Fale-me mais sobre animais dançando pra transar. Essa Nada. A única pergunta que eu faço a vocês, talvez nos despedindo desse Nerdcast, é: alguém aqui já dançou com o demônio sob a luz do luar? Olha aí, que bonito. Nunca. Muito, muito Mas bonito. Aceito convites. E lembrando, Afonso Solano, queridos ouvintes, que hoje, sexta-feira, entra no ar o Matando Robô Gigante especialíssimo com Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e senhor Azaghal Dave, também do Jovem Nerd. Olha aí, coincidentemente, os dois do Jovem Nerd. Exatamente, a gente gravou um programaço maneiríssimo falando sobre o filme de ação definitivo. Ou melhor, tentamos definir, né, qual é o filme de ação. Tá lá no podcast do Matando Robô Gigante, mesmo esquema do Jovem Nerd, qualquer app aí, vai lá no site. Top, top action, my friend. Exato! Mal, obrigado pelo convite. Posso convidar as pessoas a nos seguirem? Pode, lógico, por favor. Fale suas redes sociais aí, seus programas. Ó, sigam a gente no Twitter lá, o @MRG, né? E temos @DiogoMRG no Twitter e @AfonsoSolano, Afonso com dois F de faca. Venha se divertir conosco também e dançar. Ah, me fale mais sobre se divertir com vocês, Afonso. Olha, é fácil, é fácil, mal, é fácil. Eu acho achei que eu nunca mais ia gravar, porque as viagens estavam me tratando bem. Essa fase parecia que tinha acabado. Mas aí, meu amigo... Isso é questão de tempo, cara. O universo é isso aí. Mas agora não me contou a parada. Ele falou assim, o que que foi? Aí ele, não, vou contar drama, na enquete. É o tipo dia-a-dia dele. Não é meu dia-a-dia. É o dia-a-dia. Ele podia se perder assim em qualquer lugar. Olha só. A sorte, ele estava viajando. A sorte. É. A sorte porque vira história pra ninguém. A gente foi convidado pela Universal Resorts Orlando pra conhecer a nova atração do Harry Potter. Que é a montanha-russa do Hagrid. Ainda nova mesmo. O Harry Potter acabou tem 12 anos, malandro. Meu amigo, essa é uma máquina de dinheiro que nunca vai acabar. Não. Agora estão fazendo Harry Potter sem Harry Potter. Continua tendo. Eles vão fazer um zoológico que chama animais exóticos e onde habita. Na verdade, é só mural Brasil, né? Murar Brasília, né? Eles pegaram... Não, tem em toda a cidade do Brasil. Tem que ser um Simba Safari. Pra quem conhece o Universal das antigas, tinha a montanha-russa lá dos dragões, que era uma montanha-russa antes, que virou a montanha-russa dos dragões do Harry Potter, que tinham dois trilhos que se cruzavam e tal. E eles demoliram essa montanha-russa e construíram uma nova, mais tematizada ainda, porque ela era adaptada, e aí eles construíram uma tematizada... Não, mais tematizada não. É maneiríssima a atração. Que é você tá na moto do Hagrid, é isso? Caraca, você tem uma imersão total. Antes era assim, você entrava na fila, pá, montanha-russa, sem graça. Agora não, você entra no mundo do Harry Potter mesmo, você anda pela floresta. Tem os bichos, tem as coisas comidas pelos bichos, tem a casa do Hagrid. Isso é na fila. A fila. A fila que deu 10 horas de fila no. É, a gente não pegou isso, né? Mas isso aí é esquema. Ah. Porque não assim, é esquema. Porque a gente não pegou fila nenhuma que a gente foi de imprensa, né? Mas no dia seguinte, tem os fãs de Harry Potter, né? Fã é uma desgraça, né? E aí, você junta essa galera toda fã, mega fã, que dorme na rua, sabe qual é? Então o que o parque fez? O parque tá certo, ele quis girar notícia. Então, essa fila aconteceu um dia só, porque o nego foi acampar 3 horas da madrugada. Aí contou. No estacionamento. E abriram um parque de madrugada pra fazer fila. Gente, que dia era isso, gente? Que dia da semana era isso? Ih, era tipo uma quinta ou uma sexta. Ninguém em Orlando bate cartão, põe o dedinho lá no... Não, nego ganha por hora, esse dia ninguém ganhou nada. Nossa. Aí o que acontece? Eles fizeram isso, entendeu? Abriram um parque só de madrugada, só pros Harry Potter. Conta a fila. E aí contou esse tempo todo com uma fila. Aí deu uma notícia. 10 horas de fila. Sabe? Os caras, de fato, esperaram 10 horas. Uhum. Quem fica 10 horas numa fila pra andar na montanha-russa tem mais a que se fuder mesmo. Tem que ficar 20. Não, gente, isso não é uma loucura? Porque, pensa bem, as crianças têm essa mania de, eu fui o primeiro, eu ganhei primeiro, não sei o que. A criança tem essa mania. A criança, né? Então, aí você ensina pra criança que não importa quem foi primeiro, segundo, terceiro, importa participar. Mas, nego cresce porque não era criança que tava na fila 10 horas, gente. Não, é só mongolão. Não era criança. A parada é a seguinte, a galera esperou na fila, o problema deles lá. Não foi o nosso caso, a gente não se fudeu nesse momento. A gente foi na montanha-russa, foi maneiríssimo. A montanha-russa é muito legal. Não, meu amor. Vocês foram com o Draco Malfoy Eu lá. Fui atrás do Draco Malfoy. Saiu na foto de divulgação. A portuguesa. Caraca. Loucaça na motinha atrás do Draco Malfoy. O que é Draco Malfoy? Draco Malfoy o ator do Lourinho. Eu nunca vi. Ô, meu irmão, você acha que eu vou perder o trabalho pra caramba ficar vendo Harry Potter? Nerdão de Magic. O cara anda com o baralho de Magic no bolso da camisa. O cara, em vez de ter massa de Marlboro, tem mouse de Magic. Qual é? Se abriu a russa do Magic, tá tendo notícia do Leandro. 10 horas na fila pra jogar cartinha. Tá aonde? Mas aí tudo bem. O cara que deu o piti porque o Shun do Cavaleiros do Zodíaco virou mulher. É. Mas não é pra dar piti, gente? Não. Não, vamos lá. Cavaleiros do Zodíaco era uma merda 20 anos atrás. Não são todos mulher? Eu não entendo. Os Cavaleiros não são todos mulher? Tá que pariu. Bem, olha só. A gente foi lá, deu uma volta. Maneiríssima montanha-russa. Inclusive, se você não gosta... Eu não tô nem aí pra Harry Potter, mas o brinquedo é legal pra caramba. A montanha-russa é super divertida. Aí a gente tentou ir de novo. Aí o cara falou, não pode. Aí a gente encontrou uma galera do Brasil que tava indo de novo. A gente entrou na fila e foi novamente. Só que já tinha fechado a atração. Não era pra mais ninguém ir. Só que tava tendo uns remanescentes e uns convidados. E aí o cara falou, vai. E deixou a gente entrar pra dar a segunda volta. Não, a gente fez aquela carinha de gato de botas. Sim, passei uma cara de fudido, né? Queria tanto meu sonho. E aí, daqui a pouco a gente entra na fila e tá lá o Draco Malfoy acabadaço. O negócio de magia negra acaba com a pessoa, mano.

E mandou um rebite. E eu mandei o rebite, que é bomba de cafeína. E virou um beija-flor. Ele virou um beija-flor. E aí eu virei beija-flor. Eu virei com o nome beija-flor, sabe qual é? Que rebite que tu tomou? Eu tomei um que chama 5 Hour Strength. Nossa. É. Tem tudo que... Eu peguei no posto de gasolina e vi lá o rebite que brilhava mais. 44 anos nas costas, cara. É, devia chamar Chernobyl o rebite. Eu fazia isso com 25, porra. E com uísque, né, ô Tucano? Não, ainda mandei o café, tomei o revite com o café. E esses americanos, esses remédios, essas paradas americanas, eles calculam que vai te matar e volta um pouquinho, né? É isso. É, rebite não é remédio, né? Remite é pra você... É estimulante, né, velho? O rebite é pra te matar, né? Pra te curar. E aí eu sei que eu tava enjoado, porque esse remédio eu já tinha tomado uma outra vez que eu tinha ido pros Estados Unidos e eu vomitei na sequência. Tomei e vomitei por causa da cafeína. Porque o estômago, o microestômago de bariátrico não aguenta. Só que eu esqueci disso. E aí eu fui na loja, tinha lá o remédio, remédio Plus. Tudo que é Plus é melhor. Troca o remédio, o rebite aí, o fósforo, pra você lembrar das coisas. Tem coisas, ó, velho é assim, você tem que tomar remédio pra memória, pra lembrar que as coisas que faz mal. Cálcio pros ossos, pra não quebrar o fêmur. Exato. Então, exato. O problema é que eu não vomitei vários, eu vomitei uma vez e joguei o remédio inteiro fora. Se eu tivesse tomado e vomitado algumas vezes, eu teria marcado, entendeu? Mas agora tu marcou. Mas agora eu não tô mais, essa merda. E aí eu tava enjoado, e eu sei que a parada do infarto é que a pessoa vomita, tem dor de estômago. Ah, então, é essa parada. Ele fica enjoado, ele acha que tá infartando. Eu vi o filme do Champagne, cara. Esse vomitou. Que filme do Champagne? 21 gramas. Filme do Champagne que ele toma cardíaco. Ele infarta vomitando? É. O negócio do infarte é isso. Você tem dormência, dor no braço, dor no peito, dor de cabeça. Tem os sintomas. O Google, procura no Google o sintoma. Não senti dor. Não senti dor. Então. Mas excluir sintoma te mata. Você sabe disso, né? Eu sei. Se você tem todos os outros, vai. Aí eu falei, liga pro 91. Liga pro 91. Eu falei, David, você tá exagerando, você tá tendo uma crise de ansiedade, mas tá bom, eu vou ligar. Aí eu liguei. Tu ligou? Caraca, como é que é? Liguei. É fácil, você clica 911. E a mulher pergunta, qual é a emergência? Aí eu falei, meu marido tá passando mal dentro do carro aqui, tava dirigindo, agora tá passando e acho que tá infartando. Aí a atendente do 911, ela te passa pra parte médica. Porque dependendo do que é, ela vai te passar, sei lá, pro bombeiro, sei lá, pra quem. Aí ela me passou pra uma médica. Aí a médica falou, como é que ele tá? Eu falei, não, ele tá aqui, tá consciente, tá nervoso, eu acho que é uma crise de ansiedade. Aí a médica virou e falou assim... Tu mandando no inglês. É, mas meu inglês de Jamaica, né? Caraca! My husband is dying. The heart is broke. Não, eu falei, my husband is crazy. He took a lot of coffee. He has ants in his arms. Eu imagino o atendente segurando o microfone assim, sabe, fazendo a mão assim no microfone pra não ter som, né, e falando com a mulher do lado. Então, tem uma mulher maluca aqui falando comigo, mais uma. Aí anota no papel, porra, a oitava dessa semana. Aí tu falou, não, oitava dessa hora, né. Tu falou, my husband is crazy. Não, eu não falei crazy, eu falei que ele tava passando mal. My husband, he's not feeling well. Aí eu falei que ele tava achando que estava infartando. Aí só que enquanto tava falando isso, eu estava tentando controlar a minha ansiedade. Mas eu falei, ele está tendo uma crise de ansiedade, ele acha que tá infartando. E eu tava lá tentando controlar a minha ansiedade. Aí eu falei assim, aí eu perguntei pro Dave em inglês, pra mulher não ficar assim, desolada, né? Na hora, pô, não, porque você tá falando com a mulher, com a médica em inglês. Aí você olha pro Dave e perguntei, você quer falar com ela? Com a médica? Porque aí eu comecei a me sentir melhor de verdade. Aí eu falei assim, você quer falar com a médica? Porque é melhor ele explicar o que ele tá sentindo. É. Quer falar com a médica? Aí só que eu falei em inglês. Aí eu falei, do you wanna talk with her? Aí ela, yes, I wanna talk with him. Aí eu falei, não, filha, eu sei falar inglês. Eu não falei her pra ele, né? Eu tava... Ah, tá, que você tava falando com ele e ela achou que você tava falando com ela. É, ela, sim, eu quero. Eu falei, não, então tá bom. Aí eles começaram a falar com a médica. Eu falei que tava só tendo... Só que na hora que ele fala com a médica, acaba o festival de loucura. Aí ele vira um gentleman. Aí parece que eu tô na pilha errada de ligar pro 911 de sacanagem. Aí ele, não, eu tô super bem, eu tô super bem. Não, não precisa não, eu já tô ótimo. Não, eu falei pra ela que eu tava tendo uma crise de ansiedade e que eu tava me sentindo melhor. Ela falou, ó, se você sentir qualquer sintoma, liga de novo, a gente manda uma ambulância, caralho. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei com vontade de cagar monstro, né? É cafeína dá vontade. Cafeína é... Cafeína e ansiedade, ansiedade, amigo. Aí a gente tinha uma loja onde a gente tinha parado e eu falei, ó, vai comigo aqui até a porta do banheiro, porque, sei lá, se eu desmaiar... E a gente tava com roupa de parque aquático, né? Ah, roupa de parque aquático é tipo Aqualoucos? Não, eu tava de bermuda e camiseta. Não, eu tava de maiô, mas com a saída de praia, que é transparente. Aí a bunda toda de fora na rua. Na loja. Aí entrei na loja, todo mundo com roupa de gente, e eu lá com maiô, toda com a saída de praia transparente. É Flórida, porra, ninguém tá nem aí pra isso. Aí eu falei, ai gente, que vergonha. Aí tá bom, a gente entrou. Aí esse maluco ficou 2 horas no banheiro. Claro, gente. É um esforço. Aí eu ficava, será que ele desmaiou? Aí toda hora eu abri a porta do banheiro dos homens, toda hora. Aí você gritava? David, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Ele, tô, não, tô bem, tô bem. Tô. E eu ali, incomodadaça de estar dentro da loja, né? Com a bunda de fora. De bunda de fora. Eu falei, ai, que vergonha. Esperando ele ver se ele saía bem ou se ele ia desmaiar lá. Não sabia o que fazer. Eu falei, gente, liga de novo pro 911. Eu tava querendo ligar de novo, porque tava demorando muito. Eu não demorei 2 horas. Pra não, você demorou, Dave. Cara, eu tava tendo uma crise de ansiedade. Então, né, uma coisa de cada vez, você né? Você deitou no chão do banheiro? Não, gente, eu só caguei com calma, gente. Caguei com calma. Ah, ficou no Instagram, né? Talvez. Pra dar uma relaxada na mente. E da rodoviária, né? Vamos lembrar. Caralho. Não, era uma loja arrumadinha, o banheiro tava limpo, inclusive. Aquele ar-condicionado no talo, eu morrendo de frio. Aí eu saí, bem melhor, só que ainda tava enjoado. Ele saiu melhor não, ainda tava bem louco. Ainda tava todo aceleradinho, sabe? Tava tipo um esquilo. Claro, eu tava de cafeína até o talo. Tava tic-teco. A parada foi muito escrota, cara. Ele não conseguia parar, que ele tava tão trabalhado na cafeína, na loucura. Na brisa pobre. Na brisa pobre. Que ele virou pra você, eu tô enjoado. Eu falei, Dave, então para e vomita. Para um pouco, respira, deixa sair esse negócio aí. Ele não, não, tô bem, tô bem. Nisso ele, não, não, tô bem, tô bem. Ele andando, ele começou a vomitar. Ele não parou de andar. Eu vomitei nunca, pra frente. Eu nunca vi a pessoa andar vomitando, cara. Eu nunca vi isso. Só eu que... nunca vi. E ele não se sujou. Exato. Ele... Esse é o detalhe importante. Caraca. Foi na pressão. Foi tipo exorcista. Exorcista. Só que eu não me caguei. Não, isso foi não, foda. Ele vomitou. E ele vomitava e andava. Mas na loja ou fora da loja? Na rua. Na rua, rua graças a Deus. Aí na rua eu falei, Dave, para vomitar, Jesus. Para um pouco. Vomita parado. Não fica andando vomitando. Eu tô bizarro. Sabe aquele cavalo que anda e caga ao mesmo tempo? Cagando e andando. É, porque o cavalo é incrível, só que né? Pra frente. Isso foi uma parada que eu tenho orgulho. Pô, mas então foi uma pressão... Foi, cara. Foi a cafeína tudo ali. Sabe qual era? No mini estômago? Caraca, eu abri a boca e vi aqueles guichos. Exorcista. Foi exorcista. E continuou andando. A barriga do Dave virou tipo Mentos com coca, né? É, isso aí. Exatamente. Cara, mas o cara não parava de andar e nem de vomitar. Ele continuava andando e vomitando. Foram uns 4 ou 5 passos. Aí eu falei, Dave, para com essa loucura. Para pra vomitar, pelo amor de Deus. Aí ele parou num canteirinho e ficou lá. Vomitando, aí eu... Não, mas quando eu parei... Eu botei a mão na testa e fiquei, sabe? Vômita, meu filho, vômita. Segurou o cabelo dele pra não sujar? Quando eu não me sujei a barba, tava impecável. Quando eu cheguei no canteiro, já não tinha mais nada pra vomitar. Eu só dei aquela cuspida. Vomitou no canteiro ainda. Só a bile. É, velho, só a bile. Aí eu falei, agora eu tô 100%. Já caguei, já vomitei, já falei com a médica, né? Já dei mó papelão. Aí queria voltar pro carro. Falei, não, a gente vai de Uber, a gente não vai... Aí eu tentei dirigir, mas eu tava zoado pra dirigir ainda. Aí parou. Eu tava estressadaça com isso. Aí te pegou o Uber e voltou pro hotel. Ah, tu largou o carro. Deixei lá no estacionamento, lá do mallzinho lá, e fui pro hotel. Aí descansei um pouco, tudo bem. Foi pro parque aquático? Não, começou a chover pra caralho. Nuvem negra, sabe qual é? Nuvem negra, essas Orlando, né? Orlando, tempo, época do furacão. Uh-huh. O céu ficou negro. Uh-huh. Aí a gente voltou pro hotel e... Ficou, e tava tendo thunderstorm. É. É a magia negra do Draco Malfoy. É. A gente falou mal dele. Ficou zoando o cara. Nossa. This aircraft now will be delayed till tomorrow. Puta que pariu. Essa história aí, Dave, me lembrou do dia que meu pai teve, quando você enrola a língua, vomita, se caga, bagulho feio do caralho. Ele teve duas convulsões, sei lá, epilepsia dentro do avião voltando do Panamá. Peraí. Epilepsia é uma doença, convulsão é um sintoma, né? Eu não sei, caralho. Eu tava com meu pai no avião, voltando do Panamá. Da primeira vez que a gente veio aqui ver pra alugar os bagulho e pá. Vocês inauguraram a Trad Panamá. Inclusive, quem tiver no Panamá aí, vai lá na Trad.

Ele fez o Walk of Shame da Cersei. Puta que pariu! Caralho! Aí, eu tô feliz contando isso aqui, né? Exato, coitado do seu Leco. Coitado do seu pai. Essa história é maravilhosa. Hoje em dia, meu pai não tem cara, vergonha na cara, vocês sabem. Ele adora contar. Ele só não conta a parte do Goró. Que ele não podia ter tomado Goró, porque minha mãe fica louca, com toda a razão. Ainda bem que ela não escuta nas guias. Aí, beleza. Aí eu fui com ele. Aí, nessa hora, o Marcelo, meu sócio, foi junto. Porque eles estavam dormindo na classe executiva, lógico, e nós lá na classe cachorro. Aí, a hora que a gente foi... só que pra ir pra frente, tem que passar pela classe executiva que eles estavam. Aí, ele viu, ele já ficou desesperado com a gente lá. Aí, meu pai entrou no banheiro. A hora que meu pai saiu do banheiro, e aí a gente sentou ele ali na parte da frente, onde ficam os comissários e tal, ele teve outra convulsão. Ele caiu no chão e começou... Ele parecia uma Magikarpa lá no chão, assim, debatendo. Aí, caralho, fudeu. Agora vai. Não foi na primeira, agora vai. Agora vai, fudeu. Mas vem cá, trocaram a roupa do teu pai? Calma, ele tá tendo convulsão ainda, se cagando mais. Pra quem vai trocar a roupa? Na minha cabeça, ele estava morrendo mesmo. Porque meu pai, ele é grupo de risco pra caralho, comia merda. Do nada mudou a vida, só que, velho, ele ainda tava intoxicado de anos de cachaça e hambúrguer. Fora o gin tônica, né, amigo? Fala de hambúrguer, pô. Hambúrguer não faz mal pra ninguém. O problema não é o hambúrguer, o problema é antisseolítico com gin tônica e não tomar o remédio da pressão. Só faltava ter tomado o rebite de cafeína. Não, isso aí... Ah, mas esse remédio pra emagrecer tem bastante, pode ter verdade. Certeza. Tem, lógico que tem, é pra aumentar o metabolismo, né? Em troca disso, você troca o seu bom senso e sua percepção de realidade, mas tudo bem. Aí ele começou a dar o piripaque ali, aí ele deu uma bizilzão, não sei o quê. Aí a médica falou, ele tá tendo bizil de muita química dentro dele, plus um alquinho ali pra cozinhar tudo isso dentro dele. Ele tá tipo uma panela de pressão, o corpo tá querendo tirar isso tudo. Ele precisava gorfar. Falei, caralho. Eu queria muito conhecer essa médica que usa a gíria do Ipiranga. Eu falei, mano, vou ter que entrar eu e meu pai na cabininha, vou ter que fazer ele gorfar. Mano, aí ele foi sozinho, bonitinho, gorfou. Aí ele saiu do banheiro, aí ele tava lá, cagadinho, vomitadinho, tudo que precisava. Caralho, no avião, meu irmão, no ambiente aí, fechado, no avião, aquele cheiro de merda, de vômito. Nossa, aquele cheiro de vômito que é ácido, né? Aquele cheiro... Cara, e eu fingindo calma pra ele, só que eu, caralho, mano... É, o negócio é você fingir a calma, isso é que é o mais escroto. Porque você tá morto por dentro, mas por fora. Aí a médica arrumou um soro lá, deu pra ele, ele vomitou. Aí, tipo, ele tava meio que desintoxicado, tinha tirado tudo de ruim. Só que aí ele tava muito doido, meu velho. Tava meio pancadão ainda. Aí a gente pôs ele sentado ali. Vai, ô, seu Lier, só calma aí, mano. Pá, não vai acontecer de novo. E ele tava em pânico, né? Aquele é um bundão. Aí, a hora que ele sentou, você precisa comer alguma coisa. O que você quer? Ele tava variandaço. Ele, eu quero um hambúrguer. Olha a situação que você tá num ambiente fechado. De onde você vai tirar um hambúrguer, cara? A comissária arrumou um hambúrguer e deu pro meu pai e ele acalmou depois do hambúrguer. Eu que vi isso? Que caraca. Ele arrumou um Hot Pocket, atirou do cu o Hot Pocket. Um negócio lá. Deu pra ele, ele comeu o bagulho e aí ele ficou suave. Aí a médica deu um remédio pra ele lá, fingindo que era remédio de pressão, mas era um sossega-leão. Não, era um sossega-leão. Era pra ele apagar e não dar mais... Mas peraí, ele se limpou? Não, é que ele tava com mochila. A gente tava com mochila... A gente não vem pra cá, Panamá, a gente não traz malona. Vem só com... Aí deu pra se trocar. Mochila, com roupa. Queimou a calça, cueca? Não, já meteu num saco. Já meteu num saco e as comissárias devem ter colocado lá naquele vácuo lá que faz... E voou e ficou no Atlântico lá. Aí ele acalmou, velho. Ele apagou e acalmou. Tudo isso aconteceu, o piloto tava com uma ordem pra descer na Bahia, se ele não melhorasse. Porque... Uhum. Olha a merda. Juro, ele causou real. A hora que chegou aqui, tinha um grupo de paramédicos esperando ele. Pô, ele meteu louco, entrou no meio da galera e falou, não, tô suave. Falou, vambora, mano. Se liga, preciso pra casa, mano. Trabalhar. Aí o pai tá morrendo, caralho. Pô, ele meteu louco, saiu fora e fomos pra casa. E não foi no hospital? Não foi no médico? Não. Ele é esse tipo de pessoa que só queria ir pra casa dormir. Vocês estão malucos, gente. Teu pai realmente teve um piripaque. Mas ele foi no médico depois disso? Lógico que não, David. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ligar pro Dr. Morte e falar, ó, seguinte, aconteceu tal coisa, porque meu pai é orgulhoso, ele não vai contar pra ninguém. Inventa uma história aí, pelo amor de Deus, mano. Se ele beber com remédio, ele vai morrer. Que só assim pra ele não beber com o bagulho. Aí o médico passou esse pano, falou pra ele, aí ele parou de ir no médico. Fred, você...

de levantando o champanhe pra comprar. Sabe quando a pessoa dança com o braço pra cima e fica fazendo tipo bandeirinha? Ela fez isso com um copo de champanhe lotado. E aí, meu amigo, quem não eu não sei quem não tomou banho de champanhe nessa festa. Não. Olha só, essa, a Confeitaria Colombo foi inaugurada em 1894. Caraca. Você imagina a pompa. Caralho. A pompa foi frequentada por Olavo Bilac, Machado de Assis, Washington Luiz, Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas, e aí, um dia, depois de todo esse histórico, tá Senhor K no casamento, puxando o trenzinho do Rio Babilônia. Babilônia mesmo, né? Olha, realmente faz parte da história do Brasil esse agora casamento. Tem que... As pessoas sempre ficam curiosas sobre os lugares que a gente apresenta, né? E acabam querendo conhecer caso estejam por perto. A gente tá falando da Confeitaria Colombo do centro da cidade. É, não é de Copacabana. Não vai em Copacabana, não vai no Forte Copacabana. O Forte Copacabana é um bom passeio. Copacabana não tem mais, cara. Mas tem no Forte de Copacabana. O Forte é um passeio legal, mas a Confeitaria Colombo do Forte Copacabana não é legal. Não, é um casebre. Legal é ali do centro do Rio. Essa aí é cult. É original. Gente, quando eu era criança, eu amava. Minha mãe me levava lá. Eu tinha aquele trauma de nunca ter sido princesa. Eu me achava princesa, mesmo de quixute. Quixute. E roupinha do Flamengo, né? Eu me achava uma princesa lá dentro. This aircraft now will be delayed till tomorrow. Mas aí, 10 anos depois dessa esbórnia, o Sr. K foi viajar para comemorar. Na verdade, foi viajar... A comemoração maior é a ruiva aguentar este cara... 10 anos, amigo. Essa viagem... comemorar que os espelhos belgas ainda estão lá. Também. Também. Já que a nossa viagem grupal para o Japão não rolou... Não rolou, gente. A gente tinha certeza dessa viagem. Então, vamos pro Japão? Não. Ah, então vamos pra Argentina, né, porra? Quase a mesma coisa. Vamos lá. Pô, o dólar a 4 sacaneou todo mundo, tá foda, né? Amigo. Vamos esperar o governo resolver esse problema aí. Aí a gente vai pro Japão. Se bem que o Japão não é em dólar, né? É a mesma merda. O Japão... É igual dólar, só que na base do milhar. É verdade. Porque o ien é, tipo, 100 dólares é 1000 ienes. É assim. É isso mesmo. Mas aí, Sr. K, como é que foi essa viagem maravilhosa para a Argentina? A Argentina tem uma coisa muito boa, que é o peso, que está... um real são 10 pesos. Uh-huh. Então, quando você senta lá e vai fazer um jantar, deu 950 pesos, e fala, caralho, fudeu, gastei um absurdo de dinheiro. Só aqui. Só 95. Não, deu 95 reais. Então, mas é pra gente entender a conversão, quanto custa o Big Mac... em Buenos Aires. Tudo é Big Mac. Não tem ideia, cara. Eu nunca fui no McDonald's em Buenos Aires. Pô, não se deve ir em McDonald's em nenhuma viagem. Mas é uma boa maneira de você saber o quanto vale o seu dinheiro no país. Sim, sim, sim. Tava 40 pesos quando eu fui, o Big Mac. Então, 4 reais aí, ó. Aí, tá barato. Tá barato mesmo. Tá barato. Quanto é um Big Mac no Brasil? Uns 15 reais? É, deve ser. Quanto é o Big Mac nos Estados Unidos? Sei lá, porra. 10 dólares? 10 dólares? Caralho. Não, imagina, cara. 4 dólares. 4 dólares? 4 dólares. R$16,90. Porra, tá caro no Brasil. Porra, na Argentina é 4 reais. A sanduíche. E nos Estados Unidos, $5,51. Pô, tá caro nos Estados Unidos, tá mais caro que o Brasil. Tá. Pô, a gente podia fazer um site, né? Índice Big Mac Mundo. Mas existe, cara. Existe um site chamado Índice Big Mac Mundo? Não, olha só. Segundo o Estadão aqui, Big Mac no Brasil é o mais caro do mundo, aponta índice. Ah, mas isso é normal, cara. Tudo no Brasil é o mais caro do mundo. Caralho, existe um índice Big Mac real, isso é um jeito. Como assim, índice velho? Isso é um bagulho. É, porque. Não, mas tô falando sério, é um negócio que é igual e você encontra no mundo inteiro, então você usa como base, né? É, índice Big Mac é conhecidão, mas desde os anos 80. É, mas eu não imaginei que tivesse um site, né? Porra, mas podia, sei lá, índice Tilenol, sei lá. É. Todo mundo compra Tilenol quando tá viajando. Índice Tilenol. Porra, Tilenol serve pra tudo. Todo mundo compra água, cê, né? Você passa mal viajando, você compra o Tilenol. Tilenol também, boa. Enfim, a Argentina tá na seguinte situação. A Argentina está fudida, então está tudo barato para caralho. Uhum. Já era barato, mas agora tá dando. Tá tudo barato pro brasileiro, né? A Argentina, né? Tá fudida há anos, né? Vai, nunca se recuperou. O nível de Argentina fudida é sério, é grave. Mas uma coisa engraçada, eu fui em Buenos Aires em 2010, já achei uma merda, disse que não queria voltar, mas agora, dessa vez que eu passei por lá... pra ter certeza, né? Você tava na dúvida. É, não. cidade em si parecia estar melhor. Sacanagens à parte. Mesmo o país estando fudidaço, a cidade parecia estar melhor. Os carros pareciam mais novos. Eu não entendi. Eu fiquei decepcionadaço, velho. Eu fui lá na igreja, em frente à Plaza de Mayo. Uhum. Eu fui na igreja que era do Papa, né? Que o Papa era... Papa Chico. Papa Chico, Papa Chico. É, o Papa Chico era titular de lá, né? Aí, meu irmão, os caras estavam fazendo restauro com Durepox, brother. Caraca! Tocando mendigo pra caralho! Muito mendigo. Sabe o que eles fazem, esse argentino? Eles consertam os bens lá com Durepox e depois vem vender marica na praia, aqui no Brasil. Cara, Buenos Aires é uma Copacabana grande, malandro. Buenos Aires é uma Copacabana grande que se acha Leblon. Não é, não. Se você falar assim, não, Porto Madeiro é maneiro, mas Porto Madeiro nem parece Buenos Aires. De resto, cara, aquilo é mesmo. Enfim, é novo. É, porque é novo, exatamente. Aí, foda-se, Paris é velha pra caralho e é maneira. É. Paris tem o mesmo problema de Buenos Aires, dando os devidas proporções. Paris tem muito parisiense e Buenos Aires tem muito argentino. Ah, foda-se, mas né? Que horror, Fred. É verdade. Tucano, aqui, ó, você não vai me dizer que você chega em Paris e adora ser maltratado pelos parisienses. Nunca fui maltratado em Paris, nunca. Também não. Ah, porque vocês foram agora, gente, porque agora eles estão gente boa e estão precisando de dinheiro. É, vocês são tudo Paris Nutella aí. Paris Nutella. A gente pegou Paris raiz. É, meu amigo. Do cara fala assim... Não, fui pra Paris em 2012. Caraca, a gente foi pra Paris e o Dave perguntou... Não rolou nada de você ruim, tem não. Chocolate quente? E o cara falou assim, hoje não. Então, e o cara tinha, porque não tava a fim de servir, sei lá. Mas mudou isso. A França realmente mudou absurdamente o tratamento. Mudou muito. Ou a gente aprendeu que não pode chegar falando com francês e inglês, né? Ou é isso? Não, eu dependendo... A gente teve... Eu estive lá agora com o pessoal lá que chamou a gente, né? Do Quantic Dream. E em vários lugares eu já chegava falando inglês, que se foda. E fomos bem tratados em tudo que é lugar. Loja de departamento, essas coisas, eu mando inglesaço. Porra, uma vez eu mandei o inglês na loja de departamento, o cara virou e falou assim, eu não falo inglês. Ele falava, claro que ele falava. Aí eu falei, perdão, mas eu não falo francês, como a gente faz? Ele, então tá bom. Aí ele começou a falar inglês. Eu chegava falando inglês, aí quando o francês ficava bem puto, eu entendia que ele tava me xingando, eu entendo francês, eu só não consigo falar francês, aí eu começava a falar em alemão, só de sacanagem, só pra ficar mais puto ainda. Aí sim eu ouvi palavrões que até então eu não tinha conhecido. Dependendo do lugar, eu mando um je ne parle pas français, parle vous inglês, dependendo do lugar. Agora, pô, se for uma loja, sabe, de departamento cheio de turista, aí foda-se. Mesmo. Se for um indiano atendendo, beleza. Ah, é que tá, vocês pedem pra ser maltratado. Eu chego logo no je voudrais. Bonjour, je voudrais. Eu mando bonjour, eu mando bonsoiré. Eu mando bonsoiré de noite, cara. Isso é evolução do turista. Perigoso falar isso no Brasil alto, cara. Eu fui em lugares na França onde nem francês eu falava francês. E não fui maltratado. Falava o quê? Ele falava o quê? Ah, algum dialeto lá, qualquer. Argelino. Gaulês, né? É, gaulês, isso. Enfim, essa viagem pra Argentina, a ideia era ter paz, ter uma semana de paz. Na Argentina. Né? Na Argentina, mas veja bem. Quando você fala em Argentina, o que você pensa, aliás? Você pensa em Buenos Aires. Eu vou pensar em carne no bairro do Boca. Pra mim, Argentina é zoológico, cemitério, tango e carne, é isso? Não, porra, aquele zoológico não. Caralho, aquele zoológico que droga animal, velho. Tá, aquele zoológico, eu não acredito. Não, eu nunca fui em nenhum desses lugares. Eu nunca fui na Argentina. É a imagem que você tem na cabeça. É quando falam que você tem que visitar o zoológico, tem que ir lá o Caminito, não tem isso? Caminito. É um nojo aquela porra. Cemiterito e carnitas. Mas não é isso? Carnitas. Não, vai no Cabanha Las Lilas é bom pra caralho. Não vou na Argentina, gente. Não vou. A Argentina é bom pra fazer isso que eu fui fazer. O que é? Ficar longe da cidade. Qual era o plano da viagem? O plano era Rio, Buenos Aires, Calafate. O que tem Calafate? Nada. É o quê? É paisagem? Paisagem da natureza? É paisagem. Dizem que é lindíssimo, gente. Ah, um deserto gelado, é isso? Calafate é uma região deserto. É, no sul, na verdade. É, mas eu tô falando... Patagônia, é isso? Referência Game of Thrones. É Patagônia, exatamente. Ah. Porque o que acontece? A Patagônia... E foi pra lá da muralha. Eu cheguei no Chuaia, eu queria mijar na borda do mundo, só como eu não consegui. Não achou o pau, né?

Fedendo a cigarro. Fedendo a várias coisas, inclusive cigarro. Porra, cigarro seria ótimo. Seria ótimo. Olha para um lado, final do corredor, duas portas. Uma assim de frente e uma lateral. Olha para o outro, final do corredor, duas portas. Uma de frente e uma lateral. Cara, essa porra era um prédio residencial. Isso só pode ser kitnet. É. Eu tenho certeza que era, aliás. Entrei no quarto, eu olhei e falei, me explica uma coisa. Como é que o banheiro é maior que o quarto onde tem a cama? Me explica. As pessoas dormem no banheiro. Eu já puto. As pessoas dormem no banheiro. Esses filhos da puta dormem no banheiro. E a Priscila, cala a boca, para de gritar, porra. Eu quero entender essa merda. Beleza, vamos lá, comemos, voltamos. Vamos dormir? Vamos. Toma um banho. Aí a Priscila olhou assim a roupa de cama e falou, porra, é essa? Eu não sei, do que você tá falando? E tinha vozes no quarto do lado que a gente não tava prestando atenção. Porque a gente tava falando e tal, arrumando mala, separando roupa. As vozes no outro quarto eram dos europeus? Não, vou chegar lá. Ela falou, Fred, olha isso daqui. Isso aqui parece um feijão em cima do... Nossa. Do lençol grudado. Era percevejo. Tomara que seja. Tomara que seja. Não parece ser um feijão. Isso parece ser um casulo. Nossa, tio. Mas de quê? Então, eu não sei. Ela, puta que pariu. Toma aqui dois antialérgicos. Eu vou tomar um antialérgico também. Um carpete. Toma dois antialérgicos. E vai dormir no banheiro, que tem mais espaço. Da banheira. Enche a banheira e dorme, que os bichos não te pegam. É. O banheiro, pelo menos, é ladrilho, né, cara? Você passa um álcool, tá limpo. Aquele carpete só queimando. Passa álcool no ladrilho e taca fogo. E foda-se. Aí tá, joga o lençol no chão, foda-se, vamos dormir com frio mesmo, caguei. Mas peraí, vocês dormiram aonde? Na cama? Na cama. Com aquele lençol nojento? Ai, que nojo. Com... Era o cobertor, era a manta. Tava fazendo 8 graus lá fora, tá? A manta, que é o que deveria deixar a gente vivo, tinha um, eu imagino que inseto eclodindo dela. Caraca, que asco, maluco. Isso porque ele não queria dormir em Buenos Aires. Aí quando tá o silêncio no quarto, você começa a ouvir a voz do vizinho. Ave. Pra começar, eram 3 vozes. Uma adolescente, claramente adolescente, uma velha e um homem que de vez em quando falava alguma coisa como cala a boca, cala a boca! Porque você entendia a entonação. Cala até. Os 3 estavam falando em espanhol. E vendo Titanic. Em espanhol, malandro. Ai, caralho. Aos berros a televisão. E eu olhava pra Priscila. Eu sou o rei del mundo. Nesse nível. Nesse nível, cara. Debourra-me como sus francesas, Jack. Caralho. Eu lembro que no Telegram o Fred tava lá, né, enlouquecido, reclamando. E a gente, cara, vai, relaxa um pouco, vai comer uma carne, cara. Aproveita que você tá em Buenos Aires. E ele, não, eu só quero ir pro hotel dormir, tô com dor de cabeça. Eu ficava só imaginando o Fred, todo empolado. Ele mandou uma foto do carpete no Telegram e eu fiquei com uma alergia daqui. É, ele mandou a foto, eu tomei um Polaramine também. Só pra garantir. Caralho. Foi fora. Você devia ter tirado uma panorâmica do quarto. Era uma parada muito caótica, cara. Era quarto de acerto de conta, né? De gangster, sabe? Tipo aquele que o profissional que fará a letra lá no filme. Isso. É tipo aquele prédio, só que não era tão grande. Uhum. Cara, Copacabana, anos 70, inferninho. Prédio de Copacabana, anos 70, inferninho. Só que o prédio já foi construído há 50 anos. Você tava no filme do Neville de Almeida, só que em Buenos Aires, é isso. É. Era pra ser uma lua de mel, né, gente? Que pariu, maluco. Que merda, bicho. Quando você decide que você não vai dormir em Buenos Aires, Fred, a única coisa que você pode ter certeza é que você vai dormir em Buenos Aires. Mas vai dormir daquele jeito, né? É, não, na próxima volta a Calafate e o Ushuaia, eu vou dormir em Buenos Aires, mas aí, como você falou, eu vou escolher o hotel. O Tucano e a Bárbara se preparam tanto pra viagem, maluco, que não tem como as coisas darem errado. Uhum. Sério, os caras têm planilhas, têm plano B, plano C. Tem. É inacreditável. Tem roteiro e sub-roteiro. Não, eu e o Azaghal, a gente só vai. É, só vai. Chega lá, a gente chega lá e vai, vamos ver um hotel agora pra ficar... Ultimamente, agora, a gente espera vocês irem, aí vocês se fodem e fazem um roteiro pra nós. Não, mas o Tucano, ele tá tão profissional que ele não se fode mais, cara. Ele estuda o país antes. Ele vai nos lugares pelo Google Maps e no Street View antes de ir na vida real. É um nível de preparação. Ele já vai em cada lugar que ele vai, né? Não tem surpresas. Eu sou humildão, eu não posso... É tempo é dinheiro, né? Eu não posso gastar em euro meu tempo, tá ligado? Olha, tem que ir na certeza. Cara, mas isso não faz sentido, Tucano. Porque olha só, viajar é se fuder, a gente já falou sobre isso. A esperança é que dê certo, mas o normal é que dê merda. Mas o Tucano e a Bárbara estão conseguindo. Se você conseguiu inverter isso, não, mas eu, parabéns. Eles dobraram o destino. Eu tomei um pequeno susto em Antuérpia. Mas olha só, hein, caralho, escorreu a humildade agora. Eu tomei um pequeno susto em Antuérpia. As pessoas falam, então, vou em Niterói comer um camarão. E o cidadão me manda, então, tomei um pequeno susto em Antuérpia. Caralho. Em Antuérpia. E ainda falou com português corretamente. Isso que é mais fácil. É... Não, cara, porra, é humildade pura, né? Vamos lá. Não, vocês lembram que uma vez em Bruxelas eu acabei indo pro bairro dos terroristas, né? Sim. Aí... Ah, foda, né? Bruxelas, Antuérpia. Então quando eu fui aos fiordes... As mulheres resolveram, da viagem, resolveram ir numa loja chamada Flying Tiger. Ok. E eu falei, não vim aqui pra ir em loja. Vou num bar que eu vim aqui pra beber. Aí era um bar de cerveja artesanal chamado... Beer Lovers Bar. Meti no Google Maps e fui seguindo. Ah, você não tinha ido no Street View antes, né? Não tinha. Esse não tinha. O cara foi improvisar? O cara que se prepara demais, quando improvisa, se fode. Essa é a parada. Mas aí começou a ficar estranha a vizinhança de novo. Eu falei, pronto, já me fudi de novo. Mas não, era suave. Eu fui parar no meio do gueto congolês. Que beleza, hein? Mas era tranquilaço. A galera jogando basquete, bandeira do Congo ao invés de bandeira da Bélgica. Tem tudo nos stories. Mas de boa, tá ligado? Não era lugar perigoso nem nada, não. Só... Não, família, né? Suave. Só tal. Ficou diferente. Buenos Aires também não é perigoso. Só tem muito argentino, né? Que me incomoda. Modo um pouco. Ah, mas quer ver, eu falei pra ti que a melhor coisa pra tu ir conhecer Argentina e Uruguai e não precisar dormir em Buenos Aires, é você pegar um cruzeiro de 7 dias, vai, passa ali por Montevideo, desce, conhece a cidade, volta pro navio, vai em Buenos Aires, almoça lá no Cabana Las Lilas, toma um Malbec e volta pro navio. Malbec, né? Perfume da Boticário, isso. Que isso? Caralho, mano. Só que aí, no ano passado, no final do ano, acho que foi o ano passado, eu e a Bárbara, a gente resolveu fazer um mini cruzeiro, só pra dar aquela relaxada. Olha aí, o cara faz mini cruzeiro pra dar relaxada, amigo. Esse papo de humildão não existe há muito tempo, cara. Você vai ver que é muito humildão. Pô, quero ser humilde assim. Olha, me desculpa, o cara que tem um ônibus dentro de casa pra tirar foto, pra fingir que tá andando de ônibus, não pode mais. Eu não aguento mais essa mentira. Eu não vou compactuar mais com isso. O cara comprou um ônibus da SP Trans, deixa na garagem pra tirar foto. Você vai ver como o mini cruzeiro é muito coisa de humildão. Uhum. Aí, era 10 anos de casamento também. A gente não ia ter férias, que eu já tinha pego férias no meio do ano, em julho. Falei, não, vamos pegar um mini cruzeiro aí, 3, 4 dias e tá de boa, só pra tirar um relax. Aí, beleza. Fomos, entramos. A gente chegou um pouco atrasado no embarque. Quando a gente entrou, já tava tomado. Maluco, saca o piscinão de Ramos? Cabuloso, mano. Piscinão de Ramos, tava aquilo. A piscina era pequeniníssima, 400 mil pessoas dançando. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Caralho, em volta da borda da piscina. Nossa. Foi aquele cruzeiro que você mandou uma mensagem falando: tô no cruzeiro, lembrei de você? Caralho, tô ficando com merda. 60 pessoas na fila pra pegar chopp Skol. Nossa, mãe, você caralho, pagou você pra foi, lá, né, foi, malandro? É, você foi aí pra Barretos, mano. Aí eu cheguei e falei, caraca, Bárbara, sério? Dá pra gente voltar, descer? Eu não vou conseguir ficar aqui, cara, na boa. Demos um rolê, fomos procurar outras piscinas, ver se tinha, não tinha. Aí eu, caralho, velho, muito ruim. Fomos ver o buffet, a comida era ruim também. Aí eu, caralho, por que a gente fez isso? Por que a gente não ficou em casa. Ela chegou e falou assim, ah, tem um spa. Vamos ver como é que é? Aí a gente chegou, foi lá, a mulher chegou e falou, ah, vou levar vocês pra conhecer o spa. Cara, sério, abriu a correntinha assim, eu dei dois passos, eu falei, eu quero ficar aqui. Não tinha ninguém, tava vazio. Aí eu falei assim, aonde paga? Aí ela falou, não, deixa eu te mostrar o resto. Eu falei, não, não, eu quero ficar aqui. Aonde eu pago? Aí ela falou, não, vamos lá. Aí mostrou, tinha uma piscina, tava vazia, tinha duas pessoas. Tinha uma espreguiçadeira king size com aqueles paninhos, sabe qual é? De castelo medieval, de princesa. Eu falei, caralho, velho. Silêncio, sabe esse silêncio que tu queria, Alfred? Era esse spa. Eu passei os 3 dias dentro desse spa, cara, sério. Sem fazer porra nenhuma. Pô, bom pra caralho. Não, não é. Eu gastei mó grana. Na hora de almoçar, a gente fez amigos, né? Porque a mesa é compartilhada, assim, na hora do almoço. Aí a gente fez amigos, aí tal, não sei o que. O cara falou, pô, quase que eu não vi nesse cruzeiro. Eu vi porque eu tava indo fazer compras no Carrefour. E aí vi lá uma placa escrito, promoção, R$2.000. Aí comprei, né? Comprei na hora, em 15 vezes. Então, falei, porra, eu paguei o dobro disso. Velho, sério, sério. Foi 3 dias muito sofridos. This aircraft now will be delayed till tomorrow. Puta que pariu. Você falou do spa, eu lembrei lá de Ushuaia, né? Lá de Ushuaia. O hotel de Ushuaia era um hotel 5 estrelas. Eu vi, esse compensou o de Buenos Aires, né? Cara, porra, total. Tô falando, Ushuaia e Calafate é muito barato. Muito, muito barato mesmo. Um hotel 5 estrelas com resort, porra, melhor restaurante da cidade, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Sem querer ser escroto, o hotel 5 estrelas dá R$800 a diária, cara. A diária? A diária, com a piscina aquecida, que a piscina era metade do hotel, dentro do hotel. Uma piscina enorme. Então, vidrão, paredão de vidro foda. Quase do tamanho da tua televisão, né? É um pouquinho maior, pouca coisa. É a piscina dentro do hotel, né? A piscina só era maior porque a TV do Fred é curva. Se ela fosse esticada, plana, aí a piscina seria um tamanho. E aí você mergulhava na piscininha, passava por uma parede de vidro e saía fora do hotel, onde estava fazendo 2 graus, 1 grau, 0 grau, na piscina aquecida. Isso é muito Fred. Isso é. Eu só vejo você fazendo isso. Cara, bom caralho. Enfim, chegamos lá, primeiro dia, eu falei, ó, tô puto, foda-se, não quero saber. Chegamos no Ushuaia, na borda do mundo. Hoje a gente não vai sair do hotel, vamos ficar aqui, vamos comer, vamos no spa, vamos fazer uma massagem. Beleza, beleza, beleza. Então, oi, tudo bem? Marquei a massagem, vim aqui fazer a massagem. Ah, não, seu Frederico, pois não, perdeu. O senhor entra aqui nesse quarto. Aí eu falei, tá, ok. Então, o senhor tira roupa, sapato, tênis, eu tava frio, né? Ah, tá bom, ok. Aí fiquei de sunga. Aí, cara, a mulher pequenininha falando em espanhol no Creol 5. Eu já entendo mal o espanhol. Não sei por que eu entendo mal. A mulher falando rápido, eu não entendi picas do que ela falou. É impossível entender, é impossível. Quando eles falam rápido. Eu só entendi ela falando assim, cúbrate, e me esticou um paninho. Cúbrate. Aí tinha a cama, eu, de sunga, um paninho. Sunga branca? Pensando, não, sunga preta. Eu pensando, cúbrate. Por que eu vou me cobrir se eu tô de sunga? Não faz sentido essa porra. Cúbrate. Aí eu olhei o paninho e falei, pô, mas esse paninho parece uma toalha de rosto, porra. Cúbrate. Não entendi. Por que eu vou me cobrir? Caralho, pra eu ficar pelado. Eu vou me cobrir com essa porra. Era, mas isso vai dar meia bunda. Menosprezou, hein? Menosprezou. Subestimou. Você tá deduzindo isso? Tava deduzindo, porque eu não consegui entender o que ela ia falar. Eu também não ia abrir a porta e falar, me explica aí de novo, que eu não entendi. E aí, quando ela voltou, tu tava peladão. Tava pelado, coberto com um pano de prato. Eu estava deitado, nu, com um paninho que era meia toalha de rosto, cobrindo metade da bunda, porque eu não cobria tudo, né? Tu tava deitado com o bubute pra cima, com o pano de prato no rego, é isso? Paninho de prato ali, meia bunda, meio pra cima, meio pra baixo. O famoso pano de bunda. Eu falei, que se foda, vamos lá, Argentina, Ushuaia, estamos aí pra isso. A opção de fazer a massagem foi sua. Foi minha. Ok. Cara, ela entrou, fechou a porta, silêncio. Deu um tapa no tua bunda. Aí, de repente, ela pega o paninho, tira, eu falei, caralho, filha da puta. Sabe quando você pega o lençol e faz... e abre, e olha só que tá dobrado pequenininho e ele fica com 2,5 metros de comprimento? Caralho. Aí ela me cobriu todo com o lençol. Aí eu falei, ah... Era aquela toalha aqui que é uma pílula e tu joga água quente e ela vira uma toalha de banho, é isso? Você não percebeu que tinha dobra? Você não percebeu que tava dobrado? Não dava, cara. Aquilo tava engomado de um jeito que pra mim parecia sólido. Parecia só uma bandejinha. Falei, caralho, então era isso, cubra-te. Ela deve ter falado, você pega essa toalhinha, você estica e se cobre pra não ver essa bunda magra aí. Ah, que legal. Mas era pra ficar peladão mesmo? Era pra ficar pelado. Massagem você fica pelado, mas você fica coberto com a toalha, né? Caraca. Mas ela fez massagem na tua bunda? Não, ela não chegou a fazer massagem nas nádegas. Que vacilo, velho. Ela tava te trolando. Não, porque a massagem com pedra quente, ela bota na coluna coluna toda, entendeu? Não, peraí. Não, isso não tem nada a ver, porque ela não bota a pedra quente na tua bunda. Eu acho que o lance de não ficar com roupa na massagem é por causa da circulação. Tem a ver com isso, né? Porque a massagem mexe com circulação. Se você tiver um elástico apertando a tua cintura... eu nunca ia conseguir isso. Apertando a virilha, que é nunca pior. Nunca ia conseguir ficar pelado num lugar com estranho. Dá, cara. Tipo o boot pra cima. Não dá, não dá. Tipo um puteiro, Jovem Nerd. Não, pois é. Não dá. Eu estava calado aqui, eu não ia levantar essa hipótese, mas foi o que eu pensei. Mas eu não, então, mas não é a minha parada, né? Enfim. É sim, velho. É de todo mundo. Qual é o vestiário, essas porra, não rola, cara. Mas aí, bom, beleza. Aí foi lá no Cúbrete. E aí foi a melhor massagem da minha vida. Dormi na massagem. Pô, então, isso é o problema. Dormir na massagem? Porque você acha que ela vai me comer, porra? Porque você não aproveita a massagem por completo. É verdade, você dorme. Se você dormiu. Se você dormiu na massagem, significa que você aproveitou ela muito a massagem. Exatamente. Não. Eu acho que sim. Não, porque você tem que ficar sofrendo e falando, isso aí. Aí, é isso que você quer, meu nerd? Não é pra sofrer, massagem não. Sofrer, tá maluco? No elástico da sunguinha, aí. Mas aí que você não depende, percebe da massagem. A totalidade da massagem. A minha massagista me fazia sofrer. Agora eu não tô. Eu acho que se o Fred dormiu na massagem, foi o win. Você acordou relaxado depois e ficou de boa? Caralho, levantei. Puta, tá certo. A ruiva chegou, olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Falei, tá ótimo. Ela falou, cubra-te quando ela chegou? Não, porque eu não tô te vendo com esse rosto desde que a gente saiu do Brasil. Falei, olha aí. Tudo bem. Até as perevas sumiram na massagem. Sumiram. Eu fui dali direto pra piscina e comecei a cachaçar. Massagem é muito bom quando é assim pra relaxar. Mas eu também acho que se você dorme, você perde, né? É bom você sentir a massagem. Então, a massagem relaxou tanto, era tão boa que eu dormi. Então, mas aí é uma perda. Eu acho que não. É perda, porque você só podia deitar de graça sem pagar alguém. Não, gente, porque podia, não. Você não simplesmente dormiu. A massagem continuou e você vai ter os frutos da massagem não, depois que ela acaba. Falou, você cara vai que dorme ter. Um segundo. Esse aqui, que tá defendendo tanto, é que nunca aproveitou uma massagem. Eu aproveito toda massagem. Ah, aproveitou nada. Deve dormir em 2 segundos. Que dorme fácil, isso aqui dorme fácil. Eu não sei onde tá o manual da vida que diz que você tem que ficar acordado durante toda uma massagem. É, porque você sente toda a massagem. Cara, teve uma viagem que você precisa sentir a massagem, você precisa colher os frutos. Não, mas o pós, tem até o durante e tem o pós. Só que aí você, quando dorme, você só colhe o pós. Você tem que... O Azaghal, ele é fresco. Depende da massagem, gente. Depende da massagem. Se você tá fudido, jogou bola, tá quebrado, é uma massagem pra tirar a dor, meu amigo. Vai doer pra caralho, é melhor você dormir. Se a massagem é pra relaxar e você dorme, win, funcionou. Parabéns, exatamente. É a prova que a massagem funcionou, que a massagem foi muito boa. Se você dormir nos últimos 2 minutos, aí caraca, tá botando regra na massagem. É porque você aproveita mais a sensação da massagem, pô. Mas se você dorme, você não vai conscientemente sentir. O Jovem Nerd que não tira uma sunga pra fazer massagem, tá botando regra na massagem dos outros. Ah, mas você fez massagem quando a gente viajou e não tirou sunga. O árabe maluco lá que tava seguindo a gente. O cara queria ficar peladão lá. A gente foi. Esses banhos árabes, sabe? Mas a gente tava na Espanha, na parte do sul da Espanha, ali de Andalucia, que teve dominação árabe durante muito tempo, né? Então tá cheio de banho árabe lá. Louco. E aí tinha um árabe maluco dentro desse banho árabe. Tava seguindo a gente. Todo lugar que a gente tava, esse cara aparecia. Então, parecia o drupe árabe. Eu acho que ele tava querendo fazer uma loucura. Só que, cara, ele era muito escroto, sabe? Não ia rolar nunca, meu amigo. Aí, o maluco, quando a gente foi pra massagem, ele foi atrás. Eu falei, cara, o David, caraca, o maluco. Ele tava seguindo a gente desde a cidade. É verdade. Em todo lugar que a gente ia, aparecia ele. Parecia o Droop realmente, assim. Tom. A gente tava numa loja, ele tava. Ele tava no restaurante, ele tava. Tava começando a incomodar. Aí, quando a gente entrou no banho árabe, ele também. É, porque a massagem que a gente foi, na verdade, era um banho árabe. Né? E a massagem fazia parte do pacote lá. Só que o Azaghal, ele só quer fazer a parte boa. Ele só quer a massagenzinho quentinho. Porque a parada era, mergulha na piscina de água gélida, depois você sai da água gélida e mergulha na piscina de água fervendo, e aí depois vai pra água morninha e depois vai pra massagem. Água gélida, o Britão aí não quis. Não vou. Ele só foi pra água quente. Uh-huh. Eu falei, mas aí não faz sentido água quente, você tem eu que botei ter. Eu botei o tornozelo na água gelada e tal. Foi o suficiente. Tinha que sair de lá petrificado pra quando você entrar na água quente, você sentir todos os seus poros abrindo. Mas eu acredito no relato. Você fez seu... Entrou na água gelada, se sacudindo toda. Sai de boca toda, roxa. Boca roxa, tremendo. Pulou na água quente. Nossa, dá pra sentir todos os poros. Não sei. Eu falei, acredito no relato. E aí, quando chegou na massagem, o maluco árabe... Não, ele antes disso, ele entrou pelado, ele queria entrar pelado na água piscina. Gelada. Ele foi no vestiário, porque assim, ia pro vestiário, tirava sua roupa, botava roupa de banho pra ficar lá nos banhos, que era um banho público, ficar pelado, né? Ele queria público ficar pago, mas era, né, era comunitário, todo mundo ficava nas banheiras ali. E o cara aí começou a entrar pelado. Aí o pessoal, não. Cubra-te, cubra-te, cubra-te, cubra-te. This aircraft now will be delayed till tomorrow. Lierson, você nesse vai e vem pro Panamá, não tem como não ter se fudido em algum momento. Meu primeiro pisar aqui foi se fuder, porque o menino que veio comigo, o Matheus Pão, a gente chegou no Panamá, ele foi no banheiro mijar. Quando ele foi no banheiro mijar, ele perdeu o comprovante da febre amarela. Cara, mas peraí, como assim, cara? Como ele conseguiu mijar e perder o comprovante de febre amarela? Ai, qual a relação? Ele botou no bolsinho da bunda, né? Ué, foi, ele foi no rabo. Quando a gente pisou no Panamá, a primeira coisa que eu fiz na hora que o avião parou foi chegar pros dois meninos e falar: Cauê e Pão, comprovante de febre amarela. Porque o panamenho, ele é obcecado com esse negócio da febre amarela aí, mano. De vir nego de febre amarela aqui e dizimar a população. Tá aqui. Eles pegaram, eu vi, mano. Ninguém me falou, eu vi. Aí era que a gente saiu, lá no hubzinho ali do Panamá, vou mijar. Aí mijando, descemos pra imigração, puta fila, pá. Cheguei, dei o endereço onde a gente morava, mostrei meu bagulho e tal. Cauê mostrou o bagulho e tal. Aí eu olho no outro guichezinho ali, mano. O Pão nunca tinha viajado internacionalmente, então ele tava meio nervoso. Assim, não sabia falar e tal. Aí, mano, ele começou a entrar numas de, sabe, se bater. Ah, começa a procurar, é, se batendo todo. Parecia tá com pulga. Cadê? Cadê o bagulho? na chave. Caralho, Pão, acabei de ver, mano. Puta, não tá aqui. E o cara da migra, com a cara de cu, assim, sabe quando o cara tava encostado na mão, assim, com a bochecha dobrada? Amigo, não posso fazer nada. É, você não está com o passaporte, aí vai ver o Brasil. E nós desesperados. Não, mano, tá louco? Você tá louco, não, cara? É a aventura da vida do cara, primeira vez fora do país, tá louco? E ele já numas de, nossa, mano, eu vou ter que pagar a volta, vou ter que voltar, não sei o quê. Não, Pão, vai lá no banheiro, procura essa porra no banheiro que você vai achar. Ele achou dentro da privada? É claro que não. Ele foi até lá, chegou, cara, não tá comigo. Procura, mandamos o aeroporto inteiro, velho, voltamos no avião e não acha. Não, e o Lierson mandou dando mensagem pra gente no Telegram, e eu não tava entendendo nada, porque ele falou assim, meu irmão, não tão deixando o Pão entrar aqui, não sei o que lá. Era uma meia roxa ainda. É, e a gente, caralho, meu irmão, que porra é essa? Os caras vai fazer burger sem pão? Tu levou pão pro Panamá, tá na mala? É, tipo, segue, vão ter outros pães na vida, né? Exato, faz mais, caralho. Joga fora outro. O pão e pega outro, caralho. É. Pô, mano, aí nesse barulho tal, não sei o que lá. Beleza, aí liguei pro Brasil, pro meu sócio, falei, Ernesto, aconteceu isso, ele. Tá, mas vou fazer o quê, caralho, mano? Eu falei mil vezes, isso é essencial, a porra da febre amarela aí, é negócio sério, não sei o quê. Aí, mano, tá bom, mas não vai acontecer, a gente vai perder, a gente vai se fuder, ele vai ter que voltar pro Brasil, não tem o que fazer, ele tá sem o negócio. Moiou, é isso. Moiou o pão, galera. Aí o Pão começou a viver o terminal, realmente, porque acabou a bateria do celular dele. Aí a gente começou a ficar sem comunicação com ele lá dentro. Mas vocês entraram e ele ficou? A migra mandou, a gente obrigou a gente a entrar, a gente não podia ficar ali naquele meio termo, tá ligado? O Lierson já tá falando espanhol, maluco, já tá falando a migra. O cara já tá panamenho. Não, aí o bagulho começou a ficar momentos de tensão total. A gente não sabe se é espanhol ou se é gira do Ipiranga, né? A gente não perdeu. É. Aí o Pão comprou um cabo de celular. Ele enfiou, o jack do celular dele quebrou. Consegue imaginar um Pão fazendo essas coisas dentro da área de embarque do aeroporto? É um pão francês, pão, é o que? Tá, bisnaga, é um pãozinho de hambúrguer. É um pão de hambúrguer, né? Nesse momento, ele tava sendo um pão de ódio, porque eu queria matar ele. É um pão sovado, né? Pão sovado. Aí, ele levou, sei lá, $500. Ele já teve que chegar e comprar um celular novo dentro do aeroporto. Caralho. Era o único jeito dele falar com a gente. Aí ele comprou o celular, voltou a restabelecer a situação. Só fazer isso. Aí nisso, meu sócio já tinha se informado, o chefe de segurança do aeroporto, que ia precisar de uma segunda via desse comprovante de porra de febre amarela. Só que quem dava isso era o ministro da saúde do Panamá. Que velho. Caralho, fudeu muito. Não vai ter o que fazer. Aí meu sócio foi, ligou pro cônsul do Panamá. A situação é a seguinte, aconteceu... A gente tava causando um incidente diplomático porque o pão tinha esquecido a porra. Incidente diplomático de um pão. Cara, eu fiquei o dia inteiro. Aí eu fui até o consulado do Brasil no Panamá, conheci a cônsul, ofereci hambúrguer, falei, meu, pelo amor de Deus. Velho, pô, eu faço o que você precisar, mas eu, mano, sem esse moleque aqui não vai dar, e não sei o que, não sei o que lá. Cara, o Ernesto conseguiu ligar aqui no Brasil, no... Como é que chama o negócio que cuida da saúde? Ministério da Saúde, fazer uma segunda via, mandou a segunda via pro ministro da Saúde do Panamá, que por sua vez enviou pro consulado do Brasil. Tá que pariu. O consulado do Brasil endossou o documento, aí eu tive que pegar o documento e voltar até o aeroporto, porque às 3 horas fecha a migração do Brasil, por causa do... Fecha 5 no Brasil, lá aqui é menos 2 horas, então eu tinha que chegar no aeroporto, aí virou uma corrida com o tempo. Eu sem saber falar, parecia o Tarzan falando com as pessoas. Não, porque, mira, eu preciso levar o bagulho pro cara lá no aeroporto. Senão... É o bagulho para aeroporto, porque meu amigo morreu. Mano, foi pânico. Mira, tenho que levar o bagulho porque o pão molhou. Aí, cara, aí, mano, cheguei no aeroporto faltando uns 5 minutos pra fechar o bagulho lá, mano. Falei, pô, pão, leva lá e corre. Mano, o pão é gordão. Aí ele saiu correndo, todos o pão, toda vez que eu posto uma foto com ele, a galera posta. Nossa, é o Azaghal. O pão ali é o Azaghal novo. Antes da bariátrica. O pão foi, fez todo o corre, cara. Aí foi momentos de tensão, porque a gente não conseguia falar com ele. E aí ele falou que deu tudo certo e parou de falar. Aí a gente, mano, será que levaram ele pra salinha? Puta, não sei. Vamos inspecionar o pão. Barba. É, fudeu. Vou enfiar algo no cara, mas vai dar ruim. Deu, sei lá, 30 minutos sem comunicação, aparece ele. Tipo, a gente chegou às 6 da manhã. Isso eram 5 horas da tarde. Nossa senhora. Mano, foi muito pânico. Aí, a hora que ele saiu, velho, a gente deu tanto tapa nele, seu filho de uma puta. Quase que a missão Panamá acaba, isso foi em dezembro. Se passam 6 meses aí, né? Estamos agora em julho. Isso é porque você tava indo lá preparar a trade do Panamá. Empreendedor. Então, levando o Brasil pra além fronteiras. Exatamente. Ó, esse é mais um motivo pra galera que tá no Panamá encher essa trade de Panamá, porque eu tenho que pagar todo esse corre do pão aí, ó. É, tem que pagar o pão. Chegou, eu voltei agora pra cá, né? Agora a gente acha que é local, porque conhece o padeiro, conhece pessoa, já sai falando salve, salve. Eu salve. Imagino que o pão se deu bem com o padeiro, né, inclusive. Entendeu? Caralho, foda, né? Aí eu já acho que eu sou panameño, então eu não preciso andar mais com passaporte, que agora eu sou panameño, eu não preciso andar com passaporte. Conhece todo mundo. O que eu fiz? Eu conheço todo mundo, a polícia aqui do lado, então todo dia eu já conheço os policial, tirei a cópia do meu passaporte, eu ando agora com a Xerox cachorra do meu passaporte. Yeah. Preto e branco ainda. Saí da trade um dia, aqui à noite tem um dia que rola uma noite flamenca aqui, que vem os caras de Granada e tocam flamenco, as pessoas dançam lá, é mó bonito. Gente, adoro. Caraca, que irado. Irado. Aí eu fui lá nesse lugar, é muito foda. Fui lá, vi e tal, não sei o que, saí de lá. Pessoas estão achando responsável o Lierson andar sem passaporte no Panamá, eu vou defender o Lierson, porque um profissional como esse, profissional de perder documentos, que perdeu carteira com documento na CCXP. Eu dou valor a essa sua Xerox aí. Mas você sabe por que eu fiz a Xerox? Foi por causa da CCXP, porque eu tô sem documento até hoje, nenhum original. Meu Deus do céu! Se não fosse o Diego Alexandre, eu não tinha saído da CCXP, porque tava tudo lá, minha moto tava presa lá no estacionamento, o documento da moto tava na carteira que eu perdi, eu não conseguia provar que a moto era minha, e eu não tinha dinheiro pra pagar o estacionamento. Eu entrei num vórtex da irresponsabilidade, e quase que eu não saí de lá. Pô, mas você perdeu a carteira ou foi roubado? Porque na CCXP é cheio de pickpocket. Então, eu acho que eu fui roubado. Sabe por quê? Peguei a fila, a hora que eu cheguei, eu encontrei o Diego Alexandre, eles estavam ali fazendo uma ação. Eu já cheguei branco, em pânico, gente, me fudi, me salva, pelo amor de Deus. Pois bem, cheguei no... Festa Flamenca. Saí do La Milonga lá. Até o nome é legal, La Milonga. Saí do La Milonga. La Milonga. Tava rolando uma blitz. Aí eu, suave, mano. Porra, eu dou o bagulho aqui. Panameio, caralho. Tô em casa. Panameio, caralho. Tô em casa, empreendo nessa porra, tio. Sou um cara que tô cuidando do PIB panameio. Tá louco? Eu tinha certeza que eu não ia ser parado, porque eu não tinha por que me parar. Eu tava acima de qualquer suspeito. Mano, esses dias os caras tá procurando alguma coisa. Pararam todo mundo que tava na rua. Na hora que pediram meu documento, senhor, o documento, tá suave. Tá, tô ali na hamburgueria, ali na 49, tá suave. Os papéis. Bom, tô, meu papel aí, ó. Puxou a Xerox. Pediu papel, toma Xerox, papel. Toma fax. Papel. Aquela Xerox que você tira com fax. Sabe qual é? Que fica tudo falhado. E eu fiz isso mesmo. Eu dei a... Claro que veio. Claro. Aí, dei pro cara, aí ele, senhor, cadê os carimbos de la migra? Quando eu ligou em Panamá, aí eu cheguei dia 18. Tá bom, mas cadê o carimbo falando que você chegou dia 18? Falei, ah, tá no passaporte original. Cadê o passaporte original? Tá em casa, porque eu... Sabe qual é que é? Eu sou disléxico, DDA, perco tudo. Aí ele, então tá bom, vamos pra delegacia. É, vamos pra delegacia, porque você tá ilegalmente aqui no Panamá, até que você prova o contrário. Puta que pariu, cara. Caralho. Aí eu... Cagada, hein? Aí eu, não, cara, você... Não. Nesse momento, o mínimo de espanhol que eu sabia falar, eu perdi. Aí eu virei o Tarzan de novo. Aí eu voltei pra dezembro. Aí eu já comecei a enrolar tudo. E eu comecei a... Mano, não saía mais nada. Aí eu falei, nossa, vão comer meu cu no Panamá, mano. Aí entrei no cilindrô, mano. O quê? Mano, eu entrei no carro da polícia, fui. E a polícia me pôs na... Aí me levou, eu fui tentando desenrolar com os caras. E aí, a hora que eu cheguei na cadeia, mano, os caras pegaram e não é que eles me deixaram lá fora, eles me colocaram numa cela com uma puta. Tava eu e uma puta na cela no Panamá. Caralho, maluco! Calma, minutos antes. A hora que tava no caminho, eu falei, tá, mas onde que é a delegacia? Aí os caras, lá Estação Central, em Cayenne 49, parede com a trade, a dessa delegacia. Era a delegacia que eu era amigo dos caras, só que eu era amigo dos policiais do turno da manhã. Puta que pariu, cara. Eu comecei a tocar ideia pros caras e os caras tava achando que eu só era um espertalhão me inventando história e tal, mano. Ah, você é dono de hamburgueria andando sem documento aí, com essa cara de louco, bêbado. Eu, mano, não é quente, mano. Quer dizer, el quente, mano. Mano. O mano. Hermano. Compa. Eles falam compa. Es quente, compa. Aí, tipo, cara, que compa, caralho. Vai pro cilindró aí, vai se fuder, vai dormir aí. Aí eu, caralho, tio, caralho, feio, mano. E eu não consigo falar com ninguém, porque eles não deixavam usar o celular. Pegaram minha mala, deixou pra fora. Você não tem direito a um telefonema? Eu tenho, mas você sabe o telefone de alguém? Eu não sei o telefone da Marcela? Vou saber do que tá, mano. Aí, velho. Eu comecei a falar com os caras do lado aí da obra. Falei de quanto tempo demorou, tal, da hamburgueria, tal. Aí os caras começaram a me dar ouvido, vai. Começaram a trocar ideia. Eu falei, não, entra no Instagram aí, mano. Vê meu Instagram aí, pô. Eu sou uma pessoa no Brasil, mano. Vê aí, real, mano. Vê o bagulho aí. Eu sou uma pessoa no Brasil. Eu sou... Uma persona. Uma persona em Brasil. Em Brasil? Mira, vá lá calle e mira o logotipo de trade. É como no meu Instagram. Pelo amor de Deus, caralho. Tô em choque aqui, porra. Tinha que ter mostrado tua tatuagem do logo da trade. Mano, eu mostrei do meu pai, contei a história de tudo, mano. Quer dizer, eu acho que deu pra... Eu não sabia se eles estavam me entendendo, tá ligado? Isso é foda. Devia ter contado a história que meu padre se cagou em vuelo. Em vuelo? Aí o capitão falou, mas não é possível que não tá falando tanta coisa assim. Aí ele foi na rua. Nisso, a puta também tava vendendo o serviço dela pra sair, né? Ela tava tentando desenrolar com os policiais ali. Não, filho, pelo amor de Deus, deixa eu sair também. Eu sou venezuelana. Se eu for deportada, tá osso lá. Aí, mano, caraca. Libera aí que rola um sopão, pá. Ela tentando desenrolar. E eu também. E aí, mano, o policial voltou. Eu acho que ele viu meu Instagram, um de hambúrguer e tal, né? Aí ele já voltou com um sorrisão. Falei, Não quero comer hambúrguer, o cara soltou. Mordeu. Oráculo, eu quero oráculo. Sim, eu acho que ele mordeu, ele foi visionário, ele se ligou que ele... Eu vou dever um favor pra ele, ele tá aqui do lado. Ele foi visionário. aí ele chegou e falou, é verdade mesmo, e como é que pode ajudar a cá lá? A polícia. Não, a polícia, ele falou muito tropa de elite, ai, mano. Deus. Não, tropa de elite. Foi tipo tropa de elite. Ah. Como é que tu pode ajudar la corporación? Aí eu... Puta, la corporación é muito hambúrguer mesmo. Então, vocês podemos marcar na barbacoa com futebol, nosso time contra os times da polícia? Aí ele, sim, Brasil, futebol! Caralho! A parada escalou muito rápido, cara. Foi muito rápido. O cara e o segundo tava preso no outro, tava marcando partida de futebol pra diversos polícias para a meia. Ó, em um minuto eu tava preso, no outro eu já sabia o nome de todos os caras da delegacia. Os caras me falou da quadra na Caia 48, que ele falou, não, da 48 o sintético é bueno, não dá pra jogar em La Prata. Porque... Marquei churrasco, marquei pelada com os caras, e agora eles são meus melhores amigos, vem toda hora aqui, troca ideia, fala, lá ontem mataram um colombiano aqui, esses colombianos mexem coisa errada, morre mesmo. Aí eu, porra, da hora, velho. Caralho. Vem cá, peraí. Não era só você ter lá e mostrado teu passaporte ligado pro pão? Pão, traz meu passaporte ele aqui. Ele não sabe o telefone da Marcela, vai saber o do pão. Não, mas depois, gente, mas você mostrou o teu passaporte? Não, aí depois ele me liberou, ele me tirou do cilindro, tá? E a menina, ficou lá? Ficou. Porra, tu não ajudou ela, cara? Eu falei, churrasco aqui no Panamá vale mais do que sexo. Ontem a gente fez uma festa de arromba aqui, né, cara? Chamou o artista. Pensa que veio, tipo, Ana Maria Braga com a Sônia Abrão e o Edu Guedes, assim. Todos os programas de manhã de tiazinha, veio os caras, assim. Aí eles... Os panameio? É, o Edu Guedes panameio, a Palmeirinha panameia. A Ana Maria panameia. O pior é que no Instagram do Lierson tinha uma foto dele com essas apresentadoras e ele botou literalmente lá que a mulher era Ana Maria Braga panameia. E marcou a mulher! Devia ter marcado a Ana Maria Braga também. E ela reportou a mulher daqui. Ela, quem é Ana Maria? Lês como usted em Brasil, pero ela tem nenhum pássaro. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.